olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado do macaco. Olha a macacada, olha a macacada, olha a macacada. É o DJ Kawan, tá ligado? Ensina essa dancinha, inventa essa dancinha. Ensina essa dancinha, inventa essa dancinha. Esse é o caqueado, caqueado do macaco. Esse é o caqueado do macaco. Olha como é, olha como é, olha como é, olha como é. Todo mundo tá fazendo gigado do chimpanzé. Todo mundo tá fazendo gigado do chimpanzé. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado do macaco. Olha a macacada, olha a macacada, olha a macacada. É o DJ Kawan, tá ligado? Ensina essa dancinha, inventa essa dancinha. Ensina essa dancinha, inventa essa dancinha. Esse é o caqueado do macaco. Esse é o caqueado do macaco. Olha como é, olha como é, olha como é, olha como é. Todo mundo tá fazendo gigado do chimpanzé. Todo mundo tá fazendo gigado do chimpanzé.